portal 991, você já teria nossa autorização? Ó, prossiga. Para autorização, Fortaleza, nível 310. 991, Fortaleza 310, autorizado via Pesulono 9, decola 10, curva à esquerda, Momo, transmissão Fruti, aciona 5070, controle 120.8. Autorizado Fortaleza nível 310, via Pesulono 9, decola da 10, curva à esquerda, Momo Fruti, 5070, transponder 208, controle total 9911. 23, chame pronto, total. Chamará. Solo, Bono 755, livrou. Boa, Bono 755, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportarei antes da Juliette, Bono 755. Papa Romeu Vitor, Alinda, colono 0, vento 090 graus, 14 nós. Autorizado a linha de decolar, cabeceiro no 0, triplo Papa Romeu Vitor. Romeu, acho que a Bravo prossiga no corredor forte e reporta passando Interlagos com proa do aeroporto para o cruzamento. Total 9911 para pushback acionamento. Livre total, chame táxi. Livre, chamará táxi total. Queria que fosse solo Recife, mas Salvador, azul 4206, no portão 1, tá livre, chame táxi. Desculpa, hein? Tô cansado já. Não, elogio, tá bom. Valeu, obrigado. 233, chame o controle 1208. Controle 1208, muito boa tarde. Juliette, Bono 755. E a Juliette, portão 08, Bono 755. 08, hein, Bono 755. Pelo papai Romeu Vitor, contato radar, sabe, mantenho 360, saí da Arpo, transição elétrica. Sobe, mantenho 360, saída Arbor, transição Elefa, triplo Papa, Romeu Vitor. comando 273, essa é uma identificação, desce para 4 mil pés, que é negar 1-0-1-1, vou a Lagoinhas para a chegada bomba. Whisky Kilo Zulu, prossiga. Whisky Kilo Zulu, 1500 pés, via corredores, reporta Parípia. Total 9191, táxi via pátio 3, após pátio principal, segue o Embraer da Azul, número 2 no ponto de espera via Indy Alpha, quando pronto, torre 118, decimal 95, altímetro no 011, bom voo e boa tarde. Salvador, 4206 para táxi, temos 92 a bordo, perna Maceió, 3 horas e 5. Direita Indy Alpha, ponto de espera torre 18.95, altímetro no 0.1, tem um morro aí, boa tarde, azul 4206. Gente, direita ponto de espera chama torre 18.95, obrigado, bom trabalho para vocês aí. Muito. Alô, 3545, autoridade que estiver acionamento. Vimo, já tá livre, chama táxi, 3545. É, tô visual, autoridade que estiver acionamento, 5475. Lógica Bravo chama a torre para o cruzamento, frequência 11895. 3395, Bravo. Portanto, olha, 567 no portão 6, para a pushback e para dentro. Autorizado, 3567, chama táxi. Autorizado, 3567. Lima Papa Mike, frequência livre. Frequência livre, boa tarde. Salvador Papa Romeu, Alberto Bravo. Oscar Bravo, autorizado o cruzamento na vertical da cabeceira 28, reporte livrando. Autorizado o cruzamento na vertical da cabeceira 28, Oscar Bravo. Boa tarde, total 9911, mantenha ponto de espera. Pronto, azul 4208. Gente, aguarde, temos um helicóptero cruzando a vertical da cabeceira 28, aguarde. Sem problema, só para azul 4208. Uma boa tarde. Boa. Roberto Cabelo, livrando o Rio 1028. Gente, Romeu Oscar Bravo, confirme o pouso. É, no hotel Deville, ali em Itapuã, cara. Ok, ciente. Reporte no solo. O Romeu Oscar Bravo livrando a frequência. Bravo. Azul 4206, informo que o helicóptero já cruzou a vertical da 28, se encontra via litoral sul, livre decolagem no zero. Vento 090 graus, no 2 nós. Livre decolagem 4206. Para 2195, altímetro no 011, bom voo, boa tarde, 35415. 0 no 1, parte 3, Índia Alfa, 118-9514, no ponto de espera da 10, o 35-45, obrigado, bom trabalho. Azul 4206, decolou os 42, chame o controle 1208. Pergunta? 120.8. 8, boa. Controle Azul 4206, decola, boa tarde. Azul 4206, contato radar, sobe mantém 370, sai da PUCA. Da PUCA, subindo para? 370. 370, obrigado, 4206. Papapá, Mike Eco Delta, desça para 500 pés. Atento ao tráfego na sua posição de 12 horas, 8 milhas, rumo oeste, mantendo 500 pés. Que o principal, Índia e Alfa, continua 218-95, altímetro 1-0-1, bom voo e boa tarde, então 3567. Obrigado, bom trabalho. Bate, principal Índia Alfa, ponto de espera, 295, bate para a pista, 3567. Prossiga. Mike Eco Delta, o tráfego informado irá para Pouso em Itapuã. Espera, mano, zero. Trip 54 no 5, Alim mantém, pistão no 0. Alim mantém no 0, Trip 54 no 5. Corre 1 no 1895. 3895, top. Bravo, reporte no solo controlado. O Whisky Kilo Zulu que chamou a torre? Ciente o Whisky Kilo Zulu, prossiga sinal no 7, reporte 2 milhas fora. Total 9911, decolou os 45, chame o controle 1208. 1208, boa tarde. Boa tarde. Tole Salvador, boa tarde. O total 9911, vai cruzando meu pé. Total 9911, contato radar, sobe e mantém 310, perfil da saída Momo. Saída Momo para 310, total 9911. Mike Eco Delta, chama a torre 1895. Eco Delta, reporte na vertical do farol de Itapuã. Trip 5415, livre decolagem no zero, vento 090 graus ou no zero mais. Autorizado decolagem no zero, trip 5415. Estabilizado. Mike Eco Delta, dá presente, gire uma base pela direita e reporte para a final, ok, Mike Eco Delta? Trabalhando na final, né? Com base pela direita. O Romeu Oscar Bravo na escuta da torre? Passando a identificação, desce para 4 mil pés, que negar 10 no Uno. Chegada bom, sem restrições. Whisky Kilo Zulu, que reportou? Infante, fuso do SP3, você deixou de trazer, agora é tudo 2027. O vento tentou conseguir aparecer do meu SP3. Strip 54 no 5, decolou os 47, chame o controle 1208. 1208, Strip 54 no 5, boa. Whisky Kilo Zulu livre pouso no 7, o vento 090 graus, 129. Ok, o Whisky Kilo Zulu, obrigada pela ponte. Só mais um momento, ok? Aguarde um minuto para passar pro Romeu Oscar Bravo, ok? Ok, obrigado, Zulu. Informação Papá, Estrada da Conquista, nível 200-200, direto, decola da 10 com a curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, apoio direto Vitória da Conquista, aciona 5066, controle 120.8. Gente, tá a que altitude no Deville? Apenas a 300 pés, tá? Gente, mantenha o setor aguardando instruções. Romeu Oscar Bravo. Bravo. 5066-120.8. Parte 3, chame pronto. 3529. Capitão. Whisky Kilo Zulu Backtrack, Solos 49, confirme estacionamento. Ok, sensor vai livrar inicialmente na Quebec. Azul 4206. 4206, escuta. 4206, Recife, 12685, bom voo. 2285, boa tarde, obrigado. Trip 5415. Controle, trip 5415, boa tarde. Boa tarde, trip 5415, contato radar, voa Coral. Voando na ponte Coral, trip 5415. Pouso 17. Tem pouso para o Mike Ecodelta. O Romeu Oscar Bravo confirma o destino? É, Serra Indiaco Índio, Sara. Via corredor a fé aqui, encontrou direto da de baixo. Autorizado. Bravo. Gente, aguarde aí, o Romeu Oscar Bravo. Agora o TAN 3567. O TAN ali mantém no zero. TAN 3894, aciona a identificação, desce para o 050, voa Mari para a chegada Mari. 050 na Mari, tá fazendo. Bono 273, servidor. Bono 273, completa a final do EVS. Bono 273, completa a final, torre 1895, bom ponto. Boa noite, Alcim, obrigado. TAN 3567, livre decolagem, 10, vento 090 graus, 129. Decolagem, 10, 2, Salvador, boa tarde, boa noite. No 273, eu acho que está livre. Isso. Romeu Oscar Bravo, prossiga via corredor Axé e aguarde transferência. Bravo. Ano 273, livre pouso no 0, vento 08, 0 graus, no 1, nós. Pouso autorizado no 0273. O meu Oscar Bravo chama o controle 1208. 208, boa. 03567. 03567, contato radar, sobre manter 360, saída Arbor, transição elétrica. 360, Arbor. Autoriza Arbor, tá presente? Só 3567, mantenha a perfil da saída. Aguarde. Oceano 6210, adiciona a identificação 10060, chegada a Mário. Identifica 060, chegada a Mário, Oceano 6210. Romeu Oscar Bravo, prossegue em condições visuais 510, corredor Axé. Romeu Oscar Bravo, está autorizado o cruzamento da final para o CIA. Está o 9911, chama Recife, no 2685, bom voo. É 1261? Uno 2685. 1285, senhente, um bom dia, boa noite. Boa tarde, S-120, informação rápida. 1273, solo 54, direito no 219. Direito 219, direito. Salvo, Salvador, boa tarde, bom 273, boa tarde, táxi vem Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, no 273. Oceano 6143, desce para 2000 pés, que negar 10 no 1, sem restrições. Desce 2000 pés, sem restrições, admitido. Ajuste é 1011, Oceano 6143, obrigado. 6143, está autorizado, ILS, Spray, reporte estabilizado. Assim fica muito fácil, né? muito obrigado. Reporta lei estabilizado aqui na minha 143. Próximo. Próximo. 720 Galeão, nível 3620, via Pesulu no 0 até SMAP, Eco Serra Mike Off Papá, SMAP, após conforme roda do plano de voo, decolou da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5064, controle 120, decimal 8. Tente autorizar 360 para o Galeão. Via a Pesulu 10 até SMAP, depois prossegue de acordo com o plano. Decola da 10, curva direita, da IAL Leda Bridge, transponder 5064, controle Salvador 1208, USM 720. USM 720, no 4, só observando passagem retaguarda do Boeing da Gol, após está livre, chame táxi. Sente após Gol retaguarda, livre, chame táxi 720. 273, via Juliette agilizando, portão 01. Juliette 01, 273. Gol 755, frente da Papá, autorização Confins. Tá, 755, Confins, 360 está autorizado. Aerovia Pesulu no 0, até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge após intercepta Pesulu, 16. Decolada 10, com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda, depois direto Bridge. Aciona 5061, controle 120, decimal 8. 360, Apesulu 10, Bridge, Apesulu 16, decola da 10, curva direita da Euleda, após direto Bridge. 5061 é o transponder, 120, decimal 8, é o controle 1755. Correto, portão 8, chame pronto, gol 755. Câmara. 6, meu pé, 90, 91, já trazer o ataque. Roberto Bravo, não para pouso. Roberto Bravo, frequência livre. Bravo. Web no 04 já está livre, chame táxi. Deve ter missão. Três, oito, nove, quatro.